Cardápio, a lista onde contam os eventos, as emendas, as confrarias, a gastronomia, os convívios. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para ouvir aqui na sua rádio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. O primeiro festival do Arroz Carolino da Luzíria Ribatejana, de facto é a primeira vez que vai acontecer, é a primeira edição. Temos uma enorme expectativa relativamente a este festival, na medida em que este é um produto da nossa região. Queremos promovê-lo, queremos que ele tenha, de facto, uma visibilidade ainda maior do que aquela que tem, porque temos a consciência que é um produto de excelência. E, portanto, é esse o nosso motivo de estar aqui, não só, obviamente, mas também nesta perspectiva de divulgar o Arroz Carolino. Neste festival, propriamente dito, nós vamos ter imensas iniciativas na área musical, de exposições, de gastronomia, workshops, seminários, algo ligado ao desporto. Temos pensado fazer também com os nossos parceiros locais uma caminhada, a caminhada do arroz ou a corrida do arroz, depende da opção do participante, e eventualmente também um BTT, um percurso de BTT. De facto, pretendemos que tanto os profissionais como a comunidade em geral possam vir a este certame e possam efetivamente levar de lá algo. Queremos promover a gastronomia local, naturalmente, fazendo com que as pessoas que visitam o nosso território tenham a noção de que aquele produto é um produto, como disse há pouco, de excelência e que consegue absorver os sabores, de facto, da gastronomia. E, portanto, queremos que vai ser um... O arroz não vai à mesa sozinho, é preciso, digamos, algum complemento. Como é que se casa, digamos, a qualidade do arroz, a visibilidade do arroz e a referência como um ícone de Benavente com a restante gastronomia do concelho? Na realidade, aquilo que pretendemos é, naturalmente, é um arroz com, não é? E, portanto, vamos ter também um prato muito típico da nossa zona, que é o arroz de bacalhau. E depois as pessoas poderão criar aquilo que entenderem. Olha, só para lhe dar nota, já várias pessoas se vieram oferecer na perspectiva de ir divulgar o seu arroz. O arroz que cozinham de cogumelos, o arroz de espinafres, o arroz de coelho, o arroz doce é aquilo que estamos a fazer a promoção e que trazemos para os nossos visitantes provarem e que efetivamente tem sido um sucesso. Sabemos que é um doce a nível nacional, mas na realidade nós aqui estamos a promovê-lo e feito com o nosso arroz carolino. E portanto é dar asas à imaginação e portanto vamos ter connosco no festival chefes de renome e que irão dar a provar este mesmo produto. Entendidos que este nosso arroz tem muitos cuidados, ou seja, quem faz a sua produção tem muitos cuidados do seu ponto de vista ambiental. E isto permite que na confecção se note aquele sabor mais puro do arroz e não outros sabores que possam surgir por ali. E portanto, sabemos que é assim, há estudos, a Orivarsia, que é um dos nossos parceiros que comercializa, que são produtores que comercializam este produto, de facto, tem-nos transmitido isto. É um produto de excelência exatamente por isto também, porque garante níveis saudáveis e garante que todos os produtores que fazem a produção deste nosso arroz têm o cuidado no pesticida que colocam, têm o cuidado em todo o processo da sua, do seu desenvolvimento, digamos assim. Em termos económicos, o que é que vale o arroz no Conselho de Benavente? Nós somos o segundo município que mais produz arroz carolino e, portanto, isto tem um impacto muito grande, não é? No nosso território, no nosso município, nos municípios vizinhos também, isto é uma coisa regional, não é? Luzíria e Ribatejana, e, portanto, naturalmente tem um impacto muito, muitíssimo grande. As expectativas são sempre altas, naturalmente, não é? Porque senão nem sequer estaríamos envolvidos nesta iniciativa. De facto, é tudo isso que disse. Portanto, queremos atrair, por um lado, visitantes ao nosso território, queremos que conheçam a nossa gastronomia, queremos que conheçam os nossos restaurantes, queremos, obviamente, atraí-los até lá, sem dúvida, queremos que os nossos produtores se sintam acompanhados e queremos que, obviamente, possam também divulgar aquilo que é o seu produto e o seu trabalho do dia-a-dia, não é? E, portanto, queremos tudo isso, é uma miscelânea, digamos assim, de coisas. E a nossa expectativa, a pergunta que me fazia inicial, qual é a nossa expectativa relativamente a este certame, é muito grande, de facto. É de tal forma que pretendemos fazer uma divulgação não só regional, mas sim nacional. Opções de visita ao próprio concelho. O que é que podemos acrescentar a este cartaz do Arroz Carolino? O município de Navente, sob o ponto de vista de turismo de natureza, tem umas paisagens, tem um produto extraordinário. É isso que vamos querer promover. Temos uma lesíria, temos os cavalos, temos os touros, temos percursos pedestres, temos um vasto leque de ofertas, um passeio a cavalo, temos uma série de coisas que, de facto, queremos divulgar e transmitir ao turista que pode ir até ao nosso território. Poderá conviver com as nossas gentes, poderá perceber quais são as nossas tradições e, portanto, eu acho que 2, 3, 4 dias no nosso território será um período muito bem passado. Tem de sobejo coisas do céu, a chuva que vem do cimo, o sol a pino e a mão de Deus. Tem que em ondas de mar faz do campino um valente, o Tejo dá-nos água que quer abraçar a gente. Pega um touro em Alcochete, vai cantar a Vila Franca, monta um baio, sal da terra, de calção e meia branca, vai à feira a Santarém, à fandanga em Almeirim, às adegas do cartaz, pega um sonho até ao fim. Homem de fé, traz a lesíria no peito, não perde o jeito de ser quem é. Cresceu nas grinas do Tejo, sabe brandir quando quer. Aguilhão de desejo, nos braços de uma mulher. A senhora do castelo, em cruz a oração, e na feira do cavalo, da gulga animação. Já passou pela chamusca, entrou numa tasquinha, vai também a Benavente pela festa da sardinha. Pega um touro em Alcochete, vai cantar a Vila Franca, monta um baio em Salvaterra, de calção e meia branca, vai à Vera, a Santarém, à fandanga em Almeirim, as adegas do cartaz, bebe um sonho até ao fim. Boa tarde, Timonel. Boa tarde, Chiqui. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Dos eventos à história das confrarias, gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. Confrariamor.wordpress.com. Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? Epá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1476. Ó rapaz, enrola a cinta, não a tragas a rejar. A cinta custa dinheiro e o dinheiro custa a ganhar. Lá vem o sol a nascer por entre nuvens sombrias. Mas quem diz que o sol é velho se nasce todos os dias? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, meninas do Minho, eu nunca as invejo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, também canto vira cá no Ribatejo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, também canto vira cá no Ribatejo. Se eu for presa por cantar, não calarei a garganta. Eu sou como o passarinho que até na gaiola canta. Ó, rosa, tu não consintas que o cravo te põe à mão, que a rosa depois de murcha já não tem aceitação. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, meninas do Minho, eu nunca as invejo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, também canto vira cá no Ribatejo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, também canto vira cá no Ribatejo. O salgueiro da borda d'água deita a raiz para onde quer. É como o rapaz solteiro enquanto não tem mulher. As meninas de Samora são algo, mas não são todas. Usam meias sobre meias para fazer as pernas gordas. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, meninas do Minho, eu nunca as invejo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, também canto vira cá no Ribatejo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, também canto vira cá no Ribatejo. Num pauzito afiado, o pãozinho era torrado. Ao bom calor do brasileiro, depois com alho esfregado e com bacalhau assado, é prato jamais esquecido, que não se deixe perder, porque não é para esquecer. Vive em nosso coração, ó meu velho torricado, só com bacalhau assado tu mantens a tradição. Quem fizer a rigor tem ao Ribatejo amor. O crescimento da montanha é, acima de tudo, uma irmandade. E a nossa, por força de razão, não poderia ser outra coisa. Uma irmandade que, no nosso caso, tem como principal e comum objetivo a defesa de um prato regional conhecido e apreciado por todos nós ribatejanos e por cada vez maior número de amantes da gastronomia em geral. O torricado com bacalhau é um prato tradicional da montanha ribatejana e, por fazer parte da nossa cultura gastronómica, achamos merecedor de ser preservado e divulgado. É preciso paixão. Era isso que havia antes. Tempo e paixão. Eu aprendi a fazer torricado no campo. O torricado foi o primeiro campo. Nunca fiz em casa torricado, mas sempre fiz em casa torricado. Fazia na caça, sempre um caçador para a minha vida. Fiz várias vezes por comodidade, porque não é preciso panelas nem coisa nenhuma. Preciso de bom pão, bom bacalhau, bom azeite e o torricado está feito. A campinagem que me ensinou a fazer mercado, com essa rica paixão, e com alguma ciência e porquê. Beneficiado do facto de haver já um forraço bem feito, que era feito no outro partido de madrugada, para as pessoas que lá trabalhavam, de maneira que havia que pôr só aquilo ao lume. Mas a posta de bacalhau era posta, era colocada numa posição muito especial, quer dizer, era preciso avaliar efetivamente a fonte do calor, tinha que estar a uma distância certa do calor, nem muito longe, porque senão não assava, nem muito perto, porque senão queimava. E aquilo era acompanhado com um certo carinho, com um certo cuidado. O mesmo acontecia com o pão. O pão era muitíssimo bom, pão de trigo, pão de centeio, enfim, o pão tinha que ser sempre bom. E era cortado ao meio, cortado com uma faca bem afiadinha em alguns losangos, conforme a tradição. Era posto um graveto na folha do pão para deixar assim em pé, frente à fonte de calor. E essa distância também era devidamente, cientificamente calculada, porque se estivesse muito perto, ficava o pão pré-queimado. Se estivesse muito longe, não torrava. Aquilo tinha que ser feito como deve ser. E com esse tempo, e com esse carinho, e rapidamente saía do prato de primeiríssima qualidade. Esta identificação, portanto, do nosso produto gastronómico para a defesa da nossa identidade cultural, afinal, e para a preservação, portanto, de valores que são valores da Lusíria Ribatejana. A todos os confrados de Samora Correia, agradecer-lhes todo o trabalho que estão a desenvolver de preservação e defesa da nossa gastronomia e da sua valorização futura. Fizer a rigor, tem ao Ribatejo amor e também tem ensejo de gritar com altivez que este prato português é um hino ao Ribatejo. Pãozito afiado, o pãozinho era torrado ao bom calor do Brasil, depois com alho esfregado e com bacalhau assado, é prato jamais esquecido que não se deixe perder, porque não é para esquecer. Vive em nosso coração, ó meu velho torricado, só com bacalhau assado tu mantens a tradição. Quem fizer a rigor tem ao rio até favor e também tem ensejo de gritar com altivez que este prato português é um hino ao Ribatejo. É um hino ao Ribatejo a quem mandamos um beijo, ao seu povo abrigado, que com chuva ou calor trabalhavam com ardor para comer um torricado. O pãozinho bem dourado de um e do outro lado, não há quem não aceite o bacalhau desfiado e com mais alho cortado, regado com bom azeite. Esta nossa confraria quer sentir sempre alegria de não ver deturpado. Existimos para comer, mas também para defender o velhinho torricado. Quem fizer a rigor tem ao Ribatejo amor e também tem ensejo de gritar com altivez que este prato português é um hino ao Ribatejo. É um hino ao Ribatejo a quem mandamos um beijo, ao seu povo obrigado, que com chuva ou calor trabalhavam com a luz.

我还要跟你当朋友，没关系，我的中文进步了。 Professor Mandarim é uma produção Alternativa Rádio, com o apoio da escola Mandarim Fun. Aceita o desafio e vem às aulas do Professor Mandarim. Aqui na tua rádio. Vamos por aí, mundo fora, à descoberta dos locais onde a bicicleta e o ambiente se tornam amigos. Histórias de gente que pedala para o futuro e iniciativas do presente que ganha com essa amiga de origens e destinos vários. Venha daí com a Amiga Bicicleta, que já roda na sua rádio. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Carapelhos é uma freguesia do concelho de Mira, onde cerca de 90% da população vive da plantação e comércio dos famosos grelos da Gândara. Aqui nasceu a Confraria dos Nabos e Companhia, que tem vindo a promover este e outros produtos, tais como os nabos e as nabiças. Esta já tão famosa confraria está presente na maioria das mostras gastronómicas do país, levando a conhecer aos portugueses os deliciosos pratos confeccionados por chefes de cozinha, que lhes dão um toque especial. Existe há 10 anos a confraria. Não é mais que um grupo de amigos gostarem muito uns dos outros e por defenderem a terra e os valores da terra, decidiram juntar e fundar esta associação. A gente gosta da Gândara, de Mira, dos Carapelhos em particular. Quem tem de defender esta região como uma identidade geográfica muito forte e faz este trabalho, foi uma forma de o fazer de uma forma mais organizada, constituiu a confraria que hoje funciona de uma forma já quase semi-profissional, diria eu. As entidades representativas são a Câmara e a Junta de Freguesia apoiam. A Câmara Municipal foi muito leal, franca. Eu diria que em meia hora nós chegámos a um entendimento. Nós entendemos que devemos fazer o nosso caminho, não pedimos coisas impossíveis. E então chegámos junto da Câmara Municipal, dissemos muito francamente, nós temos este projeto, o que é possível fazer? E eles em meia hora disseram-nos, nós vamos dar resposta e o que dissermos é o que é possível. E assim aconteceu. Uma cooperação tal, franca, cumpridora, foi isso que aconteceu. E depois os privados, empresas de nome nacional, alguns deles líderes de mercados europeus, algumas empresas que aqui estão são as maiores na Europa, nas suas áreas. Sensibilizámos algumas empresas privadas que, de facto, deram todo o apoio a esta feira e sustentaram esta realização que é possível. Ingredientes, muitos deles, temos gratuitamente. Isto, no fundo, é um manancial, tantas outras coisas. Eu peço desculpa a vos que não estou a referir, mas é isso mesmo, porque esta feira é insustentável. Os preços que nós praticamos são insustentáveis. Os profissionais de restauração percebem o que eu estou a dizer. Mas o que nós pretendemos é defender uma zona geográfica, afirmar os grelos de nabo, afirmar Mira, afirmar os carapelhos, afirmar os grelos de nabo, e é isso que nós pretendemos de facto. E o dinheiro que vamos reunindo foi para fazer este património, mais tarde será para fazer um monumento ao nabo e às gentes da Gândara, e é para fazer estes eventos, porque estes eventos não são sustentáveis, é para defender a região, para defender a geografia, para defender o produto. feira existe em Carapelhos desde 2010, então entendemos que era pertinente redimensionar a estrutura da feira. A lógica foi, esta feira só faz sentido se mantermos a autenticidade do que confeccionamos. Então a confraria concentrou-se em fazer o trabalho da cozinha. Tudo o que aqui é comida é confeccionado de facto pela confraria. Estamos a preparar um débito de 400 refeições por hora, que funciona muito bem. Temos também uma padaria ao vivo, com apoio de algumas entidades privadas, que confeccionam pão, broa, pão com chouriço, pão de azeite, orégãos, natas, biscoitos de mirtilo, de ananás, etc, etc. Tudo fresquíssimo, com grande qualidade e grande nível de higiene. Que produtos é que tem a vender aqui? Nós já vendemos o bolo doce, cozido no forno, caseiro. Além disso, temos os filhós tradicionais, broinhas com passas, os coquinhos, licor de café, doce de abóbora e marmelada. Tudo feito caseiro. Vendemos também azeite, vinho, outro tipo de artigos que os idosos também fazem, cestinhas, assim pequeninas coisas. Tentamos fazer o melhor possível e, neste caso, a confraria, da qual me orgulho e faço parte, faz tudo para promover os seus, ou a sua riqueza maior que tem, que é os seus grelos, as suas batatas, as suas hortaliças, os seus repolhos, tudo o que é da nossa terra. E porque estamos a promover os produtos do nosso concelho, mas mais propriamente a Freguesia dos Carapelhos, que é a capital universal dos grelos. Por isso, terra de grelos de nabo. E eu, na qualidade de confrade, sinto-me orgulhoso de pertencer a esta confraria. É sempre de ficar satisfeito com eventos que nós temos o prazer de ajudar a realizarem-se. Muito mais sucesso. Com a vossa... Precisa divulgar isto vai ser muito mais para o ano, muito mais. Eu venho porque eu gosto de grelos, ao contrário do que as pessoas pensam, eu gosto de grelos. Grelos, nabos e companhia, que promete trazer cada vez mais adeptos de ano para ano. Nem lembraria um nabo fazer isto aos grelos. É verdade. Prova-se e comprova-se que o limite são os 3 dias de um certame diferenciador e não menos atrativo, quer pela quantidade de nabos, quer ainda pelo uso dado aos grelos. Tudo isso acontece em Carapelhos, freguesia do concelho de Mira, num certame que vai já para a sua 12ª edição. A Feira dos Grelos este ano tem lugar nos dias 20 a 22 de maio e traz como grande novidade o gelado de nabo, quem diria. Mas para quem ainda não teve a oportunidade de provar, está o gin nabo. Isso mesmo, um gin certamente tonificante e único feito com o nabo. Depois, nesta que acaba sendo uma peculiar festa dos nabos e dos grelos, tanto podem apresentar-se na sua forma mais pura e simples, ou então como ingrediente de destaque num prato de sopa, no conduto, num bolo, ou o que mais a imaginação dite. Feira dos Grelos, então, é nestes dias 20, 21 e 22 de maio. Cardápio pode ser um aperitivo para o seu almoço ou jantar, ou simplesmente na hora do petisco e à roda da mesa com os amigos. Conheça o que de genuíno e regional se vai fazendo por aí, de norte a sul do país, não esquecendo a ilha, dos Açores e da Madeira. Sirva-se do cardápio. Aqui, na sua rádio. És uma grande ceifeira, a melhor que o rancho traz. Por isso à segunda-feira não te falta capataz. Por isso à segunda-feira não te falta capataz. E tu, camping afamado, de calção com colchetes, nas apartações de gado, andas nas apartações de rado, andas a apanhar barretes. Mas o cacho é berrante e bom pé para dar coice. Tens a língua mais cortante que os dentes da tua foice. Tens a língua mais cortante que os dentes da tua foice. A vara larga se diz que é picar dois dez um faia, mas não quero o teu nariz a cheirar a minha saia. Mas não quero o teu nariz a cheirar a minha saia. Cantando cifras o trigo, de te ouvir eu me regalo, hei de levar-te comigo na garupa do cavalo. Hei de levar-te comigo na garupa do cavalo. Esse teu cavalo estrelado tem muito que se lhe diga, junto ao touro tresmalhado, não queres podas na barriga. Junto ao touro tresmalhado, não queres podas na barriga. Nos bailes és cantadeira, para namorar já tem jeito, a ceifar és a primeira, sempre no rabo do eito. A ceifar és a primeira, sempre no rabo do eito. Com campinos e ceifeiras as discussões são fatais. Com campinos e ceifeiras as discussões são fatais. Porque acabam em brincadeiras nas sombras dos salgueirais. Porque acabam em brincadeiras nas sombras dos salgueirais. Boa tarde, Timoneiro. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? Epá, ando cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro o parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1476. Fica-lhe lavar.